5662, hold your point, runway 10, red for departure. 2662, if you're for line up and take off, runway 10, radius 130 degrees, 05 knots. Cleared, line up, take off, runway 10, 5662. Deixa eu me receber, 2685. 1811 in contact with some little departure on 120.8. Duna, localizador e aproximação para pouso. Checa o trem, chega a torre, 1186-3305. Torre 1186, grato. Torre Salvador, muito boa noite, está 3305 no localizador. 305, chega a aproximação, guarda a utilização de pouso. Guardando, está 3305. 3662, control, ready, contact. We have a good information for you. You're clear direct to Natal. What do you think about it? Okay, clear direct to Natal. 3662, thank you. Achado e travado, 3305. 3305 tem livre pouso na 10, vendo 130 graus 079. Vente livre pouso, 130 com 7, está 3305. Volume 04, na escuta. Volume 04, na escuta. Volume 04, na escuta. 3604, Salvador, Fortaleza, nível 370, repetitivo, Atazulu 19, decola com curva à esquerda, subida é Momo, transição frote, o controle 1208, transponder 5562. Autorizado para Fortaleza, nível 370, via superior Atazulu 19, 19. De coluna Momo frote com perfil curva à esquerda, 208, 5562, transponder por 1604. Chame, puxa, acionado. Chamará, está na posição 2, 1, 6, 4. 05, seu sono foi 16, libera a direita na minha escuta, prossiga táxi via Alfa, chame antes da Juliette. Gente, na sua escuta, libera a direita, Alfa, Juliette, mantém antes da Juliette, tá 3305. Reporte antes da Juliette. Chamaremos antes da Juliette. Contact the center, frequency 126.85, over. Recife center 126.85, tá, 3662, congrats for your English, so long. Thank you. Recife, então, nível 350, reforme whisky 58, ficha 10, esquerda após, subida Puca, transição Caju. Controle 1208, aciona 5577. Obrigado, Recife 350, eu falo com o Esco, Recife da Puca, Caju, 208-5577, eu passo, manda o Xandar 6306. Contigo, eu me correto, chamo para a puxa, senhor. Tá lá, obrigado. O 3305 da ação, autorizado até o 06, o porção. Tem, autorizado até o 06, o 3305. Salvador Web 6747. Liga. Tá pronto aqui no ponto de espera, solicitou o pushback acionamento. Tá autorizado, puxa acionar, chame táxi. Você está autorizado, puxa acionamento, chama pra trás. 747. 1604, na posição 2, pushback acionamento. Número 604, coordeno com a equipe de solo, assim que o 737 da Webjet iniciar o táxi, passar aí a retaguarda, é autorizado no portão 2, sem táxi. Coordenação, pode passar o Webjet inicia, cuja táxi 604, tá bom. Paulo Salvador Web 6747 está com 135 a bordo, corrigindo 116, 4 horas e 15 de autonomia, Altaena Galeão, pronto para o táxi. Autorizado o táxi, alinhamento e decolagem da 10, vento de 140 graus, 109, 6747. Gente, 6747 está autorizado a alinhar e decolar para a 10, o POB é de 122. Ok, 122, copiado. Certo. Colagem 6747, decolou os 27, chame 1208, bom voo. 1208, boa, 6747. Controle Salvador, Web 6747. Web 6747, este é o controle Salvador. Está em contato com o radar, após 2000, Leda, Leda Bridge. Sente, após 2000, Leda e Leda Bridge, Web 6747. Salvador, Gona 604, pronto para o táxi, com 139 a bordo, 3 horas e 30, autonomia Recife alternada. Sala livre táxi, alinhamento e decolagem da 10, venta de 120 graus com 7 nós. Livre táxi, alinhamento e também decolagem, Gona 604, pista 10. Afirmativo. Chimentou 18-6, o ajuste 10-17. Ingresso e com autorizado já a decolagem, Gona 604. Afirmativo. Salvador, Azul 4209. Tá na Baeté? Ok, Salvador, Guarambi, plano Yankee, uma centena, até 220 milhas de Salvador, após visual 085. Decola da 17 com a curva direita, subida Arbor, até Arbor após direto. Acione o transponder 5527 e o controle 1208. Controle Salvador, Azul 4209. Azul 4209, chame controle na frequência 120 decimal 8. Navy 6-2 for copy, Europa 084. 118.6. 18 now to 118.6, Europa 0. Other tower, Europa 084, on 118.6. 09, acione identificação, desça para 2000 via ponte 1017. 4209. 2017. E a chegada à morte identificou a 2409. Flat level 370 via upper risk 58 until Romeo Echo Charlie, then via flight plan route, runway 10, left turn, perform Puka departure and Alpha Romeo uniform transition. Squawk 5576 and departure control 120.8. We are clear to destination Lima Echo Mike Delta flight level 370. Highway upper whiskey 58 receive and flight plan route runway 10 after departure left turn Puka departure Alex Zero transition and Squawk 5576 departure frequency 120.8. Número 04, decolou 33, chame 1208. 208, obrigado, boa noite, no 604. Europa 084, report radio, start up and pushback. We'll call, start up pushback, Europa 0. Controle 604, decola, Momo, Frot passando 2500. Controle, contato radar. 04. Controle Salvador, boa noite, Oceano MA2, 24, sempre segundo a informação. Oceano B24, este é o controle Salvador. Acione e de identificação via Mare, desça para 2017, número 2, por favor. Identificado, Mare 2000, número 2, aguardando 6224.